De cedo não sou de desacreditar. Jogador que pensar na vitória é o que enche a rede. E o que enche o bolso é o retorno do que eu conquistar. Tô eu e meus parça, não tem trapaça. Liso pra desviar de olho gordo, apesar do esforço dos porco fudido que tenta atrasar. Quem é não comenta e também não disfarça. Cês que pensa que passa batido, foi bem percebido, é notado, na hora certa vai chegar. Madrugada inteira, jão, saí preparado pra trocação. Na rua a luta vai além do pão, pra ter você morre ou mata. Se arrisca que é se eu quero ver, cuzão. Responde à vontade, passou ou não. Não passa nesse mar vermelho, umas três coronhadas, sua revolta acaba. Agora cê está tudo bandidão. Real, ninguém nasce pra ser ladrão. Violência gera violência, que junto com a grana vai entrar na sua casa. Vamos ver se vale a pena então. Papai amarrado, sua avó no chão. No canto escuro da sala, irmã desmaiada, mãe amordaçada. O que eu posso fazer se eu já nasci na sede? Sou mais eu do que ele, só salve pros chegado. Nós por nós pelas verde. O que eu posso fazer se eu já nasci na sede? Sou mais eu do que ele, só salve pros chegado. Nós pelas verde. Mas nós pelas são verde. Águas passadas, levanta agora a vida é outra. Só acha quem vai procurar, quem quer vai buscar. Sem tempo pra tocar, hoje cada louco é um corre. Cê pode até ser vida louca, malandro é quem sabe ensinar. Controle seus passos, não abuse da boca. Mas isso são águas passadas. Levanta agora, a vida é outra. Só acha quem vai procurar, quem quer vai buscar. Sem tempo pra tocar. Nego, nós não anda na sola. Ninguém dá pra papel de trouxa. Nós nem precisou trabalhar. Não é pra Deus tentar, tô explicando essa porra.